quer ser lealdade de proceder. Terrorismo sonoro vai contagiar você. Vem pra ver qual que é, tamo aí só na função. Calça larga, tênis Nike, nos pescoço os cordão. Que faz brilhar os olhos dos moleque aqui na quebra. Que sonha com Suzuki, não quer ficar só naquela. Muito menos no sinal, perdido com o que é real. Fecha o vidro, mede o pé, pra muito já é normal. Natural de se ver, né? Mas quando não é seu filho na avenida, malabarismo e o ódio compulsivo. Muitos maquinados, eu já falei, é as dum-dum. Pra quem curtiu mais louco em Vila Velha, eu sou mais um. Então sai fora, porra louca, conceito. Sou do Garrido, onde os homens sobem o morro, mas nunca estão sozinhos. Quantos moleques centrados em capota viatura, faz tremer o judiciário pra mandado de busca. Vejo tudo ao mesmo tempo. O quê? Não sei de nada, no engatilha da 12. Cabeça decepada, manda descer uma gelada. Só por hoje tá tranquilo, quando veja treme as pernas. Na falta ar pros inimigos. Talvez você não entende, sei que nunca vai entender. O rap do CP não foi feito pra você. Represento a minoria que ao mesmo tempo é grande. Que não abaixa a cabeça, segue na luta adiante. Estilo gangsta, minha forma de pensar. Não vim pra te impressionar, nem pra te menosprezar. Não queria criticar, vou convocar os guerreiros. O skatista, maconheiro, também os quatro elementos. Não vejo alegria, só vejo pedofilia, fila da puta, me explica, protege a burguesia. Mas mesmo assim, se o PM bate o pé na porta de um playboy, mesmo ele certo, vai de errado, prejudicado é nós. Perde o cargo, é maltratado, processado, pistoleiro revoltado. Entra pra milícia, pra polícia. Não contra a mídia, só que algumas mídias distorce informação e te influencia. Acha que o povo é burro, nem tudo é o estudo. Fico pensando o que passa na cabeça desses putos. Você acha que eu falo demais, nem comecei. Minha mente evoluiu em um grau que eu não me liguei. Vejo os pastores humildaço na comunidade, pois prega a paz contra a luxúria, calma a sociedade. Sermão é lindo, sem maldade, sagacidade. No fim do culto vai pra casa, aleluia. Se fique o áudio, o meu salário é pouco, é que o patrão me dá. Ainda tenho que pagar pra ele vir pregar. Sabe qual é? Cê quer exemplo de fé? Falar na real do rap e permanecer de pé. Cê tô bolado, divido opiniões. Não tô sozinho, gele preto, quebra tudo e solta a voz. Os vermes encaram as fera, cheio de dispor. Uns vivem de teimoso, outros vivem pelo amor. Aqui o sofrimento dignificou a nossa história. Nunca foi fácil, mas rogai pela glória. GL destemido, persistente e envolvido. Cola com conceito nas quebradas do Garrido. Pra firmar um som, pra trocar uma ideia, pra decifrar o enigma que liga as favelas. O bagulho tá osso, o crime é perigoso. O policial é corrupto, o crack é cabuloso. A inveja é o cão, os moleque são venenoso. Mas tá com nós, é do rap, tá aplicado. Primeiro fundamento do moleque, conceituado. Tamo junto e diluído, misturado e envolvido. Vigiado e protegido, fortalecendo com os caras no Garrido.